Meus amores, tudo bem? Hoje eu venho, depois de tanto tempo, contar pra vocês como foi conhecer um gatinho que eu conheci aqui no meu canal do YouTube. Quer saber mais? Fica comigo, tá? Bom, ele me mandou uma mensagem em particular, me chamou muito a atenção. Até que nós fomos pro Skype. E, para minha surpresa, ele era muito gatinho. E ficamos conversando, abri o webcam, nos exibindo, brincando, delícia, né? Até que eu e ele marcamos pra ir num barzinho, te conhecer a Riale. Deliciosamente fiquei surpreendida, que gatinho! Ele era branquinho, sabe? Cabelo enroladinho, parecia um anjinho. Nossa, que sorriso. Carinho de safado. Ele gosta de mulher cavalona, sabe? Mulher que tem aquela bunda grande, peito grande. Então ele ficou muito excitado quando olhou os meus seios enormes. Nossa, fiquei louca no guri. E o melhor... Nós fomos beber, brincar, até que ele me puxou e me beijou. Me deixou toda molhadinha. Que beijo gostoso. Ele passava a língua na minha boca. Nossa, me provocava o máximo com a mão na minha nuca. Ele foi apertando minha bunda, sabe? Nossa senhora. Ele apertou gostoso, apertou. Deixou minha calcinha toda atoladinha dentro da minha bucetinha. Nossa. Ele foi escorregando os dedos até que sentiu a babinha da minha bucetinha escorrendo na minha perna. Isso deixou ele maluco. Ele lambeu os dedos e me fez o convite de ir ao banheiro. Claro que aceitei, né? Nossa, que cara louco, velho. Ele me colocou na parede, me virou, arrancou minha calcinha. Enfiou a língua bem no meu cozinho. Ele passava a linguinha bem gostoso. Ele abria minha bunda e dava tapa enquanto a linguinha dele ficava entrando no meu cozinho. Ele socava a linguinha. Minha bucetinha tava tão inchada que chegava a doer, latejando. Nossa senhora, ele nem passando a língua na minha bucetinha tava. Nossa, eu tava a ponto de gozar, já tava sem voz. Ele percebendo isso, foi bem safado, cara. Me torturou até implorar pra ele me fuder. Que nada, ele me virou, abriu minha buceta com os dedos e começou a chupar o meu grelhinho. Ele esfregava o grelhinho, sabe, com a língua pontinha. Sem botar nada dentro da entradinha da minha buceta. Tava latejando tanto. Tudo que eu queria era aquele pau grosso dentro da minha bucetinha. Mas não, ele foi bem malvado comigo, não. Quando eu tava mais aguentando, quase gozando, ele para. Nossa, que banho de água fria, Lumen. Mas em compensação, ele manda eu ajoelhar. Todo mandão, aquele safado. Boto o pau pra fora. Quando eu olho, me espanto. Minha boquinha pequena não ia caber tudo. Ele mandou eu começar a chupar aquele pau gostoso. Comecei lambendo a cabecinha. Passava cuspa, babinha assim, sabe? Na cabecinha. Cuspia. Tava de novo na minha boca. Tava só lambendo a cabecinha. Até que ele tirou minhas mãos do pau dele e começou a socar na minha boca. Até ver onde chegava. Nossa, ele foi socando, socando. Eu tava meio sufocada. Apertava as pernas dele, ele parava. Ele queria que eu engolisse aquele pau gostoso dele. Nossa senhora. Eu tava tão louca com o dedinho na minha buceta e arranhando as coxas dele. O pau dele era enorme. Depois comecei a masturbar ele com as duas mãos enquanto sugava aquelas bolas deliciosas, vocês não têm noção, nossa. E ele tava louco, ele me puxou, levantou minha perna e começou a esfregar, a pincelar o pau dele, sabe? Na minha bucetinha, meu grilinho. Ele esfregava, descia, ia pro meu cozinho, eu tava na entradinha, descia. E eu gemendo, cara, eu gemia tanto, nossa. Ai, que safado. Até que ele colocou a cabecinha dentro da minha buceta. Nossa, eu queria atolar tudo e ele não deixava. Ele só tava me torturando, colocando a cabecinha. Ai, quando ele viu que eu não aguentava mais, eu já tava puxando os cabelos dele, ele tava chupando os meus seios. Ele foi e atolou com tudo, rasgando a minha bucetinha. O pau dele era muito grande. Eu dei um grito, sabe? Ai, ai, tava machucando um pouco, mas eu tava com tanto tesão, mas tanto tesão, que eu só queria que ele fudesse a minha bucetinha. Ele fudeu gostoso. Ele socava até o fundo, meio lentinho, sabe? Só pra sentir o pau dele entrando todo na minha bucetinha. Aí ele colocava, ele tirava, ele colocava, ele tirava. Nossa, que loucura. Até que ele ficou socando bem rápido. Eu não aguentei, gozei. Ai, babei o pau dele todo. Ele ficou chateadinho. Me mandou chupar o pau dele de novo. Chupei, chupei, chupei. Tava todo meladinho com meu gozo. Até que ele não aguentou e gozou na minha boquinha. Tomei aquele leitinho todinho, safado, cachorro. Ele batia com o pau no meu rostinho. Nossa, fiquei tão satisfeita. Ai, que moleque safado. Adorei conhecê-lo. Depois voltamos, sentamos, bebemos e nos divertimos. Foi uma delícia a experiência. Adorei conhecer, ó. Gatinho, um beijo. Qualquer coisa é só marcar, tá? Vou adorar fazer amor com você. Aliás, fuder bem gostoso. Beijos da Dani. Se você gostou, por favor, favorite o vídeo. Dê um joinha. E qualquer probleminha, ó, coloca aí que eu resolvo, tá? Se quer me conhecer também, quem sabe, manda uma mensagem pra mim, tá, gato? Beijinhos.